Agora, pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo, um jardim, um coreto, a música e a saudade, para você reviver a era de ouro do rádio. Produção, criação, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa musical e cultural, Eulália Alonso Betting. Em nosso departamento operacional e de gravações, o diretor técnico Antônio Carlos, o nosso querido e competente Júnior. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Bom domingo, São Carlos. Bom domingo, São Paulo. Bom domingo, Brasil. Agora, para que você recorde os bons tempos do rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para você recordar aquele tempo feliz que passou, pela Rádio USP FM São Carlos e Rádio USP FM São Paulo, um jardim, um coreto, a música e a saudade, enfocando a era de ouro do rádio. Na abertura nesta manhã de domingo, nós vamos atender a missiva que Supercap, do bairro Tatuapé, São Paulo. Quem nos escreve é o gentil senhor Ricardo Almenda. O senhor Ricardo Almendova diz em sua missiva que São Paulo também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, o Ricardo Almendova. Quarteto Quitandinha, gravação autêntica e original do Lupicínio Rodrigues, saudoso gaúcho, felicidade. Titio Silvio Caldas. Não poderia faltar em nossa passarela imaginária para defender do arranjador, pianista, compositor e maestro, e um dos mais elegantes em sua época no Rio de Janeiro, o compositor Custódio Mesquita, em arranjo soberbo do Radamés em Atali, Silvio Caldas canta Promessa. Para ele que resata o apê em São Paulo, Sr. Ricardo Almendova, pela vez primeira conosco, também do Lupicínio Rodrigues, composição que fez um grande sucesso na voz do Chico Alves, mas aqui com o ditador de sucessos, Del, dando o recado em Nervos de Aço. Embora a saudade no meu peito ainda more, é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Felicidade pois embora a saudade no meu peito ainda more, é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa ficará de trás do mundo onde eu vou em um segundo quando começa a cantar. Pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? A saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Felicidade pois embora, e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo onde eu vou em um segundo quando começa a cantar. Pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? A minha

Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher, e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrar em um braço que nem um pedaço do meu pode ser. Um jardim, um coreto, a música e a saudade há 11 anos constantemente em seu rádio. Nosso e-mail para que você solicite músicas, gente ouvinte, uspfm@sc.usp.br. O nosso site, o site da rede USP de rádio, www.usp.br/radiousp. Você pode nos acompanhar por esse mundão afora. Mas nesta manhã de domingo, nosso negócio, a pedido é música. Vamos atender a dona Elvira Monteiro, que está conosco em sintonia com a nossa Rádio USP da nossa capital. Ela reside no bairro Santana, em São Paulo, e quer ouvir como o patente do Rádio Almirante, do médico mineiro Lúcio Azevedo, a composição Vida Marvada. Dona Elvira Monteiro, do bairro de Santana, São Paulo, ainda deseja ouvir, em arranjo do Radamés, saudoso cantor das multidões Orlando Silva, em nosso coreto imaginário, defendendo do J. Cascata, Meu Romance. Casinha branca de sapê, uma mulher a nos fazer carinho, uma galinha, uns dois ou três pintinhos. O sol tá quente, a gente arranja a rede, cada viola presa na parede. Acende o pito, corta e passa o pé, e deixa a vida como Deus quiser. Ê, vida marvada, não adianta fazer nada, pro que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. Vida marvada, não canta fazer nada, do que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. Porque que aqui não nasce nada, é só capim, só mata espinharada. Não nasce arroz, nem milho, nem feijão, não sei o que é que desce nesse chão. De manhã cedo eu olho pra rocinha, pra ver se às vezes nasceu qualquer coisinha. Mas qual o que, não nasceu nada não, plantando nasce, mas não planto não. E vida marvada, não canta fazer nada, do que se importar, se não vale a pena trabalhar. E vida marvada, não adianta fazer nada, pro que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. você não sabe como é bom viver numa casinha branca de tapê, com uma mulher a nos fazer carinho, uma galinha, uns dois ou três pintinhos. O sol tá quente, a gente arranja a rede, garra a viola presa na parede, acende o pito, corta e passa o pé, e deixa a vida como Deus quiser. Ê, vida marvada, não adianta fazer nada, do que se importar, se não vale a pena trabalhar. Ê, vida marvada, não adianta fazer nada, do que se importar, se não vale a pena trabalhar. Aquela jaqueira que fica lá no alto majestosa, de onde se avista a turma da Mangueira quando se engalana com suas pastoras formosas. Ai, foi lá, quem é que disse que o nosso amor nasceu na tarde daquele memorável samba? Eu me lembro, tu estavas de sandália com teu vestido de malha no meio daqueles bambas. Nossos olhares cruzaram e eu, para te fazer a vontade, tirei fora o colarinho, passei a ser malandrinho. Nunca mais fui à cidade pra gozar o teu carinho na tranquilidade. Ai, foi lá, quem é que diz que o nosso amor nasceu na tarde daquele memorável samba? Eu me lembro, tu estavas de sandália com teu vestido de malha no meio daqueles bambas. E hoje faço parte da turma, no braço eu trago sempre o paletó, amarrado no pescoço. Eu já me sinto um outro moço, com meu chinelo charló, e até faço valentia e tiro samba de harmonia. Há 11 anos consecutivamente você ouve e participa pela Rádio USP FM São Carlos, agora com a Rádio USP FM de São Paulo, da pedida radiofônica, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, aqui, vão desfilar e será em focos, Francisco Alves, Linda Batista e Aracide Almeida.